Cara, uma coisa que eu não suporto nessa vida é beta. Sabe o que é um beta? Então, sempre dividem homens entre alfas e betas. Pois é. Alfa é tipo aquele comedor do caralho que pega todo mundo, que sai, blá blá blá. E o beta é aquele cara mais retraído, que não pega ninguém, essas coisas. Eu sou um beta. Eu sou um beta, não vou mentir, cara, não vou. Mas eu odeio beta. Sabe por quê? Eu vou explicar. Mas antes, prazer. Meu nome é Robson Otto Aguiar. Cara, não tem coisa mais chata do que um beta na internet, cara. É o dia inteiro falando de buceta. É de manhã falando de buceta, de tarde falando de buceta, à noite falando de buceta, de madrugada falando de buceta. Caralho, parece que os caras vivem em função de buceta. Ai, e ainda aquelas choradeiras. Ai, olha a foto desse cara aqui, ele tá com um monte de mulher. Olha, ele tirou foto com mulher, ele tá comendo. E são só fotos. Aí pega o caso de caras assim, um cara rico, né? Olha, olha, eu tenho inveja desse cara, ó. Olha aqui, ó, ele tem um monte de mulher. Aí pega aqueles funkeiros fudidos de favela, posta foto e aí vê aquele cara com um monte de menininha feia também, funkeira, favelada. E, olha, esse funkeiro tá comendo mulher e eu não tô. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Eu pude constatar isso quando me colocaram num grupo de beta no Facebook. Eu falei, tá, eu vou ver. Cara, foi o maior arrependimento que eu já fiz. É o dia inteiro, cara, o dia inteiro. Ai, eu não como ninguém. Ai, eu não pego ninguém. Ai, eu tô com depressão. Por quê, cara? Porque eu não pego ninguém. Ai, enquanto tem cara aí comendo, eu tô aqui sozinho. Ai, enquanto hoje é sexta e sábado, os caras tá tudo saindo, aproveitando, comendo mulher. Eu não tô aqui no meu quarto sozinho. Ai, mano, mano, mano. Cara, que raiva. Que raiva. Puta que pariu. Eu sou um beta, mas puta que pariu. Eu odeio vocês betas, cara. A única coisa que vocês sabem fazer é chorar. Só isso. E nem chorar porque não tem dinheiro, ou chorar porque não tem uma profissão melhor, né? Não. Chorando por causa de buceta. Ai, ai. Como se mulher fosse tudo pra vida dele. Tudo. Foda-se emprego, foda-se estudos, foda-se ter uma condição de vida melhor. Não. O negócio é mulher. O negócio é buceta. Buceta, buceta, buceta, buceta. Aff. Cara, tanto que me encheram o saco, nem comigo, né? De postar tanta merda, tanta reclamação, tanto choro, que eu saí de um grupo que me colocaram. Mas, vez e outra, colocam prints, né? Eu vejo na internet, em toda a internet, esses caras chorando. Sabe por quê? Sabe? Sabe por quê? Por causa de buceta. Por causa de mulher. É. A vida deles gira em torno disso. Parece que a buceta é o sol e eles são os planetas que ficam rodeando esse sol, rodeando no sol buceta. Ai, mano. E sabe o que é o pior? Eles não fazem nada para sair dessa vida. Nada. Nada para sair da betice, nada para sair da falha, nada. Só querem reclamar. Como se reclamar fosse fazer eles comerem várias bucetas. Eles reclamam, reclamam, reclamam, como se eles estivessem reclamando, e uma mulher bate na porta deles assim. Oi, Beta, quero te dar a buceta. Puta merda, cara. Puta merda. Eu não suporto mais beta, cara. Não suporto mais beta e falho. Falam tanto de ser machos, falam tanto de aumentar a testosterona, falam tanto de fazer academia, praticar esporte, Cooper, pra ter boa saúde? Não. Eles fazem tudo isso pra agradar mulher. E por fim, comer buceta. Aí você fala, cara, por que você não paga uma puta? Pode ser, com R$ 150 você come uma puta. Aí não quero, porque os alfas comem mulher sem pagar, eu também tenho direito. Cara, vocês betas são chatos pra caralho, velho. Sabe o que vocês deviam pensar? Em progredir na vida. Em progredir na vida. Eu também me coloco como isso, como um beta. Mas eu não sou tão extremista, cara. Você tem que pensar em progredir na vida, ver sua saúde, trabalhar num emprego melhor, se profissionalizar. Essas coisas. Buceta, é pra segundo plano. Segundo plano. Mulher, segundo plano. Mulher é atraso de vida pra qualquer homem. E acho que vocês sabem disso, né? Mas, como vocês ainda estão cegos, acham que mulher é tudo na vida de vocês, vão fundo, cara. Sejam betas, mas parem de encher o saco das pessoas na internet. Porque vocês acham que quando uma pessoa não vê isso, eles ficam, as pessoas não ficam rindo e com pena de vocês? É isso que vocês querem? Pena? Eu não quero pena. Eu não quero. Se as pessoas começarem a ter pena de mim, falar, ah, coitadinho, é retardado, eu me sinto envergonhado, sério. Sério mesmo. Sério, então, penso em progredir na vida. Progredir. E eu falo progredir no negócio de dinheiro, de saúde, essas porra. Não por causa de mulher, cara. Mas eu acho que você não pode ensinar um burro velho a puxar carroça, né? Então, acho que eu tô falando tudo aqui em vão mesmo. É. Um beta que reconhece que é um beta, ele tenta sair da betice e da falha. Não fica reclamando, porque reclamar não adianta nada. Nada mesmo. Mas, se vocês quiserem continuar reclamando, reclamem, reclamem, reclamem. Mas vocês não vão conseguir nada com isso e vão encher mais o saco das pessoas na internet. E o meu já encheu. Meu saco ficou grande pra caralho, parecendo o saco do Papai Noel, assim. Então, vão tomar em vossos cus, virem homens mesmo, né? Não virar homem pra comer buceta, pra virar homem mesmo. E parem de reclamar, né? Porque nem mulher reclama tanto assim igual vocês. Vocês são piores que mulher. Piores. Piores. Então, vão tomar em vossos cus e vão pra casa do caralho, seus filhos da puta, chatos do caralho, filhos da égua. Sua mãe é uma vadia, seus merdas. E tenho dito.